alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, menina! Alô, menino! Tudo bem com vocês? Opa, gente boa, gente querida, gente do meu coração. Tô chegando. A partir de agora é o Maurício Fares aí com vocês. Olha, onde quer que você esteja, com seu radinho, com seu computador ligado, eu tô aí junto com você. É, com muito carinho, com muita alegria, falando bobagem que só as coisas. Vai falar isso, Maurício, tem hora que ele é bobo de um tanto. Tem hora não, é toda hora, né? Não é só agora, não. É toda hora. Tem hora que a gente faz, tem hora que eu mesmo fico pensando, gente, como é que eu posso ser bobo desse tanto? Mas isso aí faz parte da vida. E a gente tem que ser um pouquinho bobo, tem que ser um pouquinho doido. Se a gente não for dessa forma, o mundo se torna tão sem graça, né? Se torna tão enjoativo. A gente acaba se tornando tão comum, tão normal. Então, de vez em quando, um pouquinho de loucura, de bobeira, não faz mal pra ninguém, não. Claro que não. Ora, oxente, por que que iria fazer, não é? Olha, hoje eu tenho aqui no programa Léo Canhoto e Robertinho, Zezé de Camargo e Luciano, Gilson, Beto Santos, Jorge Friedman, Elton John. Mas você vê, tem cada uma mais bonita do que a outra, viu? E também vamos ter a nossa carta de destaque daqui um tiquitinho. Daqui um tiquitinho, que eu digo que é depois de um bocado de música que eu rodar aqui, mas aí você já vai saber daqui um pouco quem é que eu atendo, tá? Então, já que é pra começar legal com uma música bem bonita, essa aqui, então, eu tenho certeza que você vai adorar. Vai adorar. Léo Canhoto e Robertinho, senta aqui nesse banco, pertinho de mim, vamos conversar. É o último julgamento, ei, musicona, roda, menino, roda. Banco pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade. Chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar a quem tinha frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Pai te deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou. A sua ganância foi tanta que a você mesmo você exterminou. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, não para matar seu irmão, nem para jogar bombas nas minhas crianças. Foi você que causou causou essa guerra, destruiu a terra dos seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que está acabado pra sempre, vou ver se você é culpado ou inocente. Você é um monstro covarde e profano, é um grão de areia frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus. Ora, pois, muito bem. Ora, pois. A carta destaque, gente. É, pararam. Homem triste e arrependido de Barreiras, na Bahia. Uai, tá triste e arrependido do quê, menino? O que que você andou aprontando, hein? Rapaz. Bom, eu não li a cartinha não, já que eu vou ler, aí vão saber o porquê dele estar triste e arrependido, tá certo? É, quem tá arrependido é porque deve ter feito alguma coisa que não, hoje não faz bem a cabeça dele. Então a gente vai saber o que que foi, porquê dessa tristeza e o porquê desse arrependimento, não é? Mas agora o bom mesmo é música, e sabe qual é que eu vou rodar agora? Ora, agora é o Jorge Friedman, você conhece? Não conhece? Não é o Jorge Friedman não, Maurício. É o Elton John que vai cantar. Ah, sim, o Elton John? Então tá, é Empire Gardens. Então roda lá, menino, essa música do Elton John. What happened here as the New York sunset disappeared? I found an empty garden among the flagstones there. Who lived here? He must have been a gardener that cared a lot, who weeded out the tears and grew a good crop. Now it all looks strange. It's funny how one insect can damage so much grain. And what's it for, this little empty garden by the brownstone door, and in the cracks along the sidewalk, nothing grows no more. Who lived here? He must have been a gardener that cared a lot, who weeded out the tears and grew a good crop. We are so amazed, we're crippled and we're dazed. A gardener like that one, no one can replace. And I've been knocking, but no one answers. And I've been we hear your Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Eu tenho um amigão que é o Josué Souza Lima. Ele está participando, ele sempre participa comigo. Ele é irmão da Maria Lúcia Souza Lima, que também é minha amiga de internet, é minha amiga de Facebook. E ele me colocou aqui uma postagem interessantíssima. Eu achei muito bom, muito bonito. Olha, currículo de uma mãe. O que que é o currículo de uma mãe? Experiência profissional. A mãe é cozinheira, motorista, psicóloga, professora, lavadeira, faxineira, pediatra, enfermeira, babá e outras coisas mais. Horário de trabalho de uma mãe, 24 horas por dia. Qual é o salário de uma mãe? O sorriso dos filhos. Só que tem uns filhos, filho de uma égua, que me perdoem as éguas de comparar alguns aí com égua, porque a égua é até muito distinta perto de alguns filhos desses aí, alguns cabras safados, que não sabem valorizar a sua mamãe. Meu Deus do céu, tem... É, vocês sabem muito bem. Tem gente aí que... Qual é, coroa? Qual é, velha? Sai de mim, me desencarna, larga do meu pé. Putz, eu fico pau da vida quando eu vejo esses moleques aí que não sabem respeitar ninguém, não respeita a mãe, não respeita pai, não respeita ninguém. Dá vontade... Ah, na minha época, fizesse isso aí, vou te contar. O perigo era engolir os dentes, viu? Perigo era engolir os dentes. Hoje em dia, só de falar isso aí já dá cadeia pros pais... Não pode nem falar, olha, se ameaçar um filho, já está arriscado a ser chamado aí na delegacia do adolescente, do estatuto, como é que é? Do adolescente, da juventude, estatuto, sei lá, essa porcaria aí que só veio para complicar a vida aí. Oxe, eu tenho uma, vou te contar, eu tenho uma birra, viu, desse tal do estatuto aí, que só gerou impunidade, só gerou, ao invés de proteger, está fazendo da protecionismo. Quer dizer, proteger uma coisa e protecionismo é outra. Que agora eles se escondem atrás do estatuto para fazer as badernas, para matar, para roubar, para assassinar. E sabendo que não vai ser preso, não vai ter nada, né? Com poucos dias já está liberado aí, já está na rua fazendo tudo de novo. Então, esse estatuto só serviu para isso, para complicar a vida. Mas chega, eu não estou aqui para falar sobre isso não, né? Vamos rodar aí agora uma dobradinha, tá bom? George Friedman, Coisinha Estúpida. Maurício Flores, Declaração de Amor. Oh, legal, duas músicas bonitas. Roda, menino, roda. Existe um amor dentro de mim que eu não posso nem mais controlar. Se olho pra você e vejo seu jeitinho de sorrir e de falar, é algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender. Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir, que é amar você. Espero, amorzinho, que o meu carinho por você não seja em vão. Me entrego de presente minha vida, meu destino e meu coração. Existe um amor dentro de mim que eu não posso nem mais controlar. Se olho pra você e vejo seu jeitinho de sorrir e de falar, é algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender. Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir, que é amar você. Estranho que eu mesmo não consigo mais compreender. Uma coisinha estúpida que eu gosto de sentir, que é amar você. Amar você. minha vida e meu mundo é vazio sem você. Nosso amor foi tão profundo, impossível esquecer. No meu corpo tenho as suas digitais, na jaqueta jeans um beijo de batom. Estou pensando em te escrever, volta que eu te quero em luzes de neon. Hoje eu encontrei no carro um bilhete de motel. Minhas lágrimas molharam o pedaço de papel. São retratos, videotapes e postais, uma confissão na capa de um CD. Nessa música que canto, fiz aos prantos com saudade de você. Você vai ouvir minha declaração de amor. Onde você estiver, eu vou. Você vai saber, nas ondas do rádio ou da TV, que eu amo você. Você vai ouvir minha declaração de amor. Onde você estiver, eu vou. Você vai saber, nas ondas do rádio ou da TV, que eu amo você, que eu não existo sem você. Hoje eu encontrei no carro um bilhete de motel. Você vai ouvir minha declaração de amor. Onde você estiver, eu vou. Você vai saber, nas ondas do rádio ou da TV, que eu amo você. Você vai ouvir minha declaração de amor. Onde você estiver, eu vou. Você vai saber, nas ondas do rádio ou da TV, que eu amo você. Aquela do camarada que chega pro médico e diz assim: olha, doutor, eu não bebo, não fumo, não jogo, não tenho mulheres, vou viver muito? Aí o médico vira pra ele e diz assim: olha, mas você não fuma, você não bebe, você não joga, não tem mulher, você quer viver muito pra quê? Pois é, ué, oxê. Não, agora, negócio do vício eu sou contra mesmo, viu? Esse negócio de fumar, de jogar, de beber. Isso aí não. Eu já fiz tudo isso. Quer dizer, tem um que eu ainda faço de vez em quando, né? Tomar uns gorozinhos de leve, porque minha saúde também não permite. Agora, esse negócio de ficar aí fumando, bebendo, a passar a noite inteira bebendo, jogando. Não. Esse negócio de vício aí não tá com nada, não. Agora, tem um aí que eu gosto, e mucho. Ela fala, mas tu é safado, hein, Maurício? Ah, mãe, e daí? Não sou diferente de ninguém, não, viu? Olha, gente, essa música eu fiz o lançamento num desses programas aí, eu acho que foi na segunda-feira. E é uma música que eu tô botando muita fé, tanto no intérprete, quanto na música, porque a música é muito gostosa. Eu tô falando do Beto Santos. É, esse menino que tem um futuro danado, brilhante. Se for pro Rio, São Paulo, ele vai estourar, vai explodir nas paradas de sucesso, viu? E ele tem aí a participação de Francis e Juliano na música. Então, vamos ouvir. Beto Santos, Toma, Toma, é uma rocha legal. Roda lá, menino. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. É Beto Santos e a onda agora é toma, toma. Vamos que vamos. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Chegou fim de semana, tô a fim de zoeira. Pode ser balada ou até micareta. Pode ser qualquer festa, só quero estar no meio. Hoje eu tô com tudo, dando abraço e muito beijo. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, safado. Chega pra cá pra cantar comigo, meus amigos Francis e Julião. Deixa pra nós que o negócio agora é toma, toma, moçada. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Vai começar na sexta curtindo uma balada, ou ficar bonito no meio da mulherada. Sábado tem micareta, já estou me preparando. Domingão tem cervejada e a galera me chamando. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quer abraço, toma, toma. Quer beijinho, toma, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Valeu, meus amigos Francis e Juliano. Programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Olha, daqui um pouco nós vamos ter a nossa carta destaque de hoje, viu? É a carta do homem triste e arrependido de Barreiras, Bahia. Maurício, ainda não leu a carta, não é? Não li, não. Pois é, tu tá ficando muito relaxado, viu? Leia a carta para você não ser pego de calça curta, viu? Tá bom, eu vou ler, tá? Eu vou ler sim. Olha aí, meu amigo Carlos Caco Ribeiro, ele que é lá de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Tudo bem, Carlos Caco? Ele postou para mim aqui uma frase pequenininha, mas também interessante. Olha, de mim você pode pensar o que quiser, mas por favor, não saia dizendo o que você não sabe. Isso aí é uma coisa legal. Porque eu acho que pensar na gente, cada um pode pensar o que quiser. Pode pensar que eu sou gay, pode pensar que eu sou que eu sou mané, pode pensar que eu sou o que você quiser. Só não saia dizendo o que você não tem certeza que você não sabe. Porque aí também já sabe o que, que é, né? Aí você já sabe quem é que é o mané, sabe quem é que é o boboca da história, não é isso? Obrigado, viu, Carlos Caco Ribeiro? Um grande abraço pra você, viu, amigão?

preparado? Todo mundo já chegou pra perto aí do rádio, do computador, já aumentou o volume? Já? Então vamos lá. Vamos, ó, solta a vinheta então aí, menino, a vinheta da nossa carta destaque. E agora, a carta destaque do ouvinte. E a história de hoje é, e eu não li, viu, vou ler agora, é carta do homem triste e arrependido de Barreiras, na Bahia. Veja o que ele diz aqui. Olá, meu grande amigo Maurício Fares, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Maurício, eu agora estou morando em Barreiras, mas a minha vida foi andar por esse mundão de meu Deus. Olha, Maurício, eu já fui madeireiro no Pará, fui garimpeiro, fui guaxeba. Eita, peraí, rapaz, que isso? Fala sério? Já foi guaxeba? Eu, quando eu vejo falar de guaxeba, eu levo um susto, eu tenho medo. Mas sabe o que é, Maurício? Pode ficar tranquilo que eu nunca matei ninguém, não. É, se é isso que você quer saber. Era isso mesmo. Porque a fama de ser guaxeba, guaxeba lá pro Nortão é pistoleiro, né? Igual a gente conhece como pistoleiro, esses caras que ficam vigiando fazenda e coisa e tal. E aí, eles são. Mata mesmo. Os guaxeba lá no Pará, no Mato Grosso, mata mesmo. Não tem esse negócio, não. Mas ele disse que nunca matou ninguém. Menos mal, graças a Deus, né, meu amigo? Então era isso mesmo que eu tava querendo saber. Eu era apenas vigia nas fazendas, Maurício, e nada mais que isso. O muito que chegou a acontecer foi dar uma pisa em alguns que tentaram invadir as fazendas que eu tomei de conta. Eu nunca tive coragem de atirar em ninguém e nem matar ninguém. Ainda bem, menino, ainda bem. Isso foi uma das coisas que minha mãe mais me aconselhou no dia em que eu saí de casa. Ela me disse que eu podia fazer de tudo, mas que nunca roubasse nem matasse ninguém. E isso eu sempre respeitei e nunca fiz mesmo, Maurício. Eu sou natural daqui mesmo, da Bahia, de um lugar conhecido por Serra do Ramalho. Ah, eu já vi falar, conheço. É aqui perto de Barreiras e de Bom Jesus da Lapa. Eu saí de casa, Maurício, quando eu tinha 15 anos, contra a vontade da minha mãe. Mas eu não tinha nenhuma perspectiva de vida e o que eu iria fazer ali naquela região sem emprego e sem estudo. Então eu fui para São Paulo, passei muita fome, fui preso por vadiagem várias vezes, me levaram para essas instituições de menores e lá pelo menos eu tinha que comer e onde dormir. Só que aquilo não era a vida que eu queria para mim. Então, Maurício, eu consegui dar um jeito e fui para a Serra Pelada tentar trabalhar por lá. Só que eu não consegui entrar, nem varando por dentro da mata. Varando, que o termo do garimpo é quando o camarada ele entra escondido em algum lugar, então ele vai varando por dentro do mato, sem ninguém saber por onde é que ele anda, e aí de repente ele chega onde ele quer, né? Aí então ele diz. Aí, deixa eu continuar com a cartinha dele. Só que eu não consegui entrar nem varando por dentro da mata. Então eu fui trabalhar em outros garimpos menores. E sempre arranjava um ourinho para poder viver. Mas o meu sonho era de bambu ralho e poder ficar rico e voltar para casa e dar um pouco mais de conforto para minha mãe e para os meus irmãos. Mas aí o garimpo foi ficando mais fraco. E então eu fui trabalhar com madeira no Pará, na região do Rio Fresco. Aprendi a trabalhar com motosserra e virei motoqueiro. Olha, Maurício, eu derrubei muita árvore. Mas chegou o dia também que proibiram corte de madeira e aí eu fui obrigado a arranjar esse emprego de guaxeba. Mas sempre sonhando em voltar para casa e rever minha velha mãe. Infelizmente, Maurício, a minha mãe morreu e eu não pude vê-la pela última vez. Porque eu não tinha dinheiro para ir de onde estava até lá na Bahia. Mas aí, Maurício, eu fiquei sabendo de mais uma fofoca que estava acontecendo lá para as bandas do Rio Maria, que tinham achado um filão sem tamanho. E lá fui eu com a bateia nas costas. Bateia é aquela espécie de peneira em que eles lavam o cascalho e o ouro fica no fundo, né? É só explicando aí para que o pessoal, tem muita gente que não sabe o que é, só para explicar. Então lá fui eu com a bateia nas costas, umas poucas roupas, uma rede e nem um centavo no bolso. Maurício, já tinha muita gente e aquilo estava parecendo um formigueiro. Eu arrumei trabalho com uma turma para pelo menos poder ter o que comer e dormir. Uma noite, eu tive um sonho com minha mãe. E ela me dizia para ir num determinado lugar que lá tinha muito ouro. Mas era um lugar completamente diferente de onde estava acontecendo a fofoca, Maurício. Mas meu coração dizia que era para ir sim. E assim eu fiz. Fui sozinho no meio da mata. De repente eu cheguei no meio de uma clareira e aí me bateu aquela luz. É aqui. Aí comecei a cavar para fazer uma pesquisa. Maurício, eu não cheguei nem a fazer um buraco de meio metro direito. Nem meio metro já tinha dado no ouro. Meu coração faltou explodir de tanta emoção e felicidade. Finalmente eu tinha conseguido encontrar aquilo que eu sempre busquei na vida. Marquei o meu lote e fui avisar a turma que tinha encontrado outro filão de ouro. Ah, foi uma correria danada. Mas no garimpo é assim, Maurício. As pessoas respeitavam quem era dono do lugar e quem tinha feito a descoberta. Então eu passei a ser o patrão e tive muita gente trabalhando para mim. Consegui pegar um bom ouro, fiquei bem de vida e pude então voltar para minha terra. Desculpa aí. É emoção. E quando a gente fala disso aí, de ver alguém que consegue realizar o sonho, de repente dá. E principalmente o que ele mandou fazer. A primeira coisa que ele mandou fazer quando chegou lá foi arrumar a sepultura da sua mamãe e mandar rezar uma missa pela alma dela. É por isso que eu não gosto de pegar a carta assim de repente, que eu acabo me emocionando mesmo. Ih, cabrinho, né? Então, ele mandou arrumar a sepultura da sua mãe e rezar uma missa pela alma dela, pois foi ela que no meu sonho me disse onde eu iria arranjar o ouro tão sonhado. Era o que eu tinha para te contar, Maurício. E quando quiser vir passear aqui na minha fazenda, você será meu convidado de honra, tá bom? Agradece o homem triste e arrependido de Barreiras, Bahia. História, hein, meu amigo? Nossa Senhora, meu amigo, você conseguiu fazer com que eu me emocionasse mesmo, viu? O mais impressionante da sua história foi a sua mãe ter aparecido em sonho e te indicou certinho o lugar onde você deveria ir para encontrar o ouro. Cara, ó, tô todo arrepiado falando e lendo isso. Olha, para muita gente isso pode parecer uma brincadeira de sua parte, mas eu acredito no que você está me dizendo piamente. Eu acredito sim, viu? Eu já ouvi falar de inúmeros casos semelhantes a esse em que as pessoas recebem um aviso, ou sei lá o que é, para irem num determinado lugar que achariam determinada coisa. E não é que as pessoas iam atrás disso e acontecia de verdade? Só foi triste a parte em que você não pôde ver novamente a sua mãe em vida. Mas você fez o correto. Fez. Mandou rezar a missa em intenção da alma dela. Reformou a sepultura dela. Eu tenho certeza que ela está contente com você e principalmente por você ter seguido aquilo que ela sempre te falou, para não roubar e nem matar. Isso aí foi uma coisa importante demais da conta, que quem trabalhou com você no ramo que você trabalhou, de garimpo, de guaxeba, de madeira, e sair de lá com as mãos limpas, sem estar sujo de sangue de ninguém, de ter matado alguém e sem ter roubado nada, você realmente é um vitorioso, viu? Graças a Deus que você não fez nada de errado e pode estar aí hoje com a sua consciência tranquila. Tá aí, meu filho, já que você, né, já que você está de volta para casa, você vai lembrar então do dia que se saiu de casa e que sua mãe te pediu tudo isso aí para você não matar e não roubar. Quem que vai cantar? Zezé de Camargo e Luciano, no dia em que saí de casa. Então roda lá, menino, roda! Começou a falar: por onde você for eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca